ser criança de novo. Pra ficar vendo desenhos na TV. Brincar com os meus amigos na escola. E não correr esse perigo de amar e sofrer. Enquanto uma criança brinca, o homem chora, porque seu amor foi embora e bebe na mesa de um bar. Enquanto uma criança brinca, o homem chora, porque seu amor foi embora e bebe na mesa de um bar. Acelera o coração, bate forte dentro do peito, bate tudo que tiver direito e acaba jogando no chão. Acelera o coração, bate forte dentro do peito, bate tudo que tiver direito e acaba jogado no chão. Esse é João Valtieri e Júlio Cone. Vem no clima. Ah, se eu pudesse ser criança de novo, pra ficar vendo desenhos na TV, brincar com os meus amigos na escola e não correr esse perigo de amar e sofrer. Enquanto uma criança brinca, o homem chora, porque seu amor foi embora e bebe na mesa de um bar. Enquanto uma criança brinca, o homem chora, porque seu amor foi embora e bebe na mesa de um bar. Acelera o coração, bate forte dentro do peito, bate tudo que tiver direito e acaba jogado no chão. Acelera o coração, bate forte dentro do peito, bate tudo que tiver direito e acaba jogado no chão.